Sempre são sinônimos de espetáculo. Alegria. Criatividade. E, é claro, muita pressão. DJ Gordo. E DJ Dinho Pressão. E aí, Marituba! Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. A dupla Pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. Bora, meu animal! Agora. A maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. Bora que a pressão vai subir! É o bloco do alho, o animal chegou! Subindo! A pressão vai subir agora! E aí, Marituba! É o bloco do alho 2019! A gente chega sempre assim, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. O animal vai pra frente, vai começar. 1, 2, 3, explode! Filho de Deus aí, joga as duas mãozinhas pra cima. Só quem é de Marituba, joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? O grito das solteiras. Cadê o grito das virgens? Só quem tem amigo corno aí, joga as duas mãozinhas pra cima também. Quem tem amigo viado, joga as duas mãozinhas pra cima. Galera do Paysandu. E a minha torcida do Remo! 3, 2, 1! Sai da frente de gordo e tão tocando. Bate na palma, vai! Bate na palma! Palma! Treme, treme, treme, vai tremendo. Treme que treme, que treme, que treme, que treme. segura! Está no ar, Gordidinho Pressão. É bagulho doido. É bagulho doido, maninho. Toma, toma, toma, toma da pressão. Toma, toma da pressão. Agora. Bagulho doido, bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido, bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido, tá doido. Bagulho doido. Ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra batendo. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batendo. Ela quer bagulho doido. Ela quer o crocodilo. Vai, vai, já. E o meu bom de doideira já falou! O aquecimento pro aniversário dos caras! Esse momento tem que ser registrado, ó! Voltar em Marituba é sempre um prazer! E a gente mais uma vez agradece primeiramente a Deus e a todos que hoje marcam presença aqui no Bloco do Alho! E só quem tá feliz aí joga a mãozinha pra cima! Quem tá gostando joga a mãozinha pra cima! Esse vídeo aqui vai direto pro Instagram dele, o meu produtor Leandro Bezerra. Só quem tá afim de aparecer nesse vídeo, joga a mãozinha pra cima aí. E bora fazer a contagem assim, Marituba. 5, 4, 3, 2, 1, explode. Eu vou no rei, vocês vão no rol. E aí, que é você e toda a galera da nossa família Magolita em peso. Bora, velho, mexer, bora, bolacha. E aí, Mailson, bora, Surama, família Rockson. Já! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Bora, meu parceiro Manuelzinho, Rocha, você, o Darlan também. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz. Amigo Alisson. E aí, Alisson? Ele também tá no bloco do alho, prepara aí, ó. Só quem tá feliz, aponta o dedinho direito pra cima aí, ó. Só quem não tem hora pra chegar em casa, aponta o dedinho direito pra cima. E canta-se bem alto assim, ó. São amores, amores que matam. Vigarista também tá no croco, tá dançando, tá fazendo caqueado, vai virar na batida, vai virar, vai. A galera joga o bracinho pra cima e dá-lhe soquinho pro céu. Vai, vai, vai, vai, vira mais uma. Gordidinho tão tocando e o show fica pressão. Gordidinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra pegar, pra pegar. Nossa equipe tira barato. Eles estão com a chave. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Na batida, na batida, na batida, na batida. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Dá-lhe a dentada, dá-lhe, dá-lhe a dentada. Dá-lhe a dentada. Não, nós vamos ficar por dentada. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. Como é que é? O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. A novinha juntando a cabeça do croco e o croco suave, todo suave. Um bagulho doido assim, ó. Bora botar pra arrepiar. É o animal de volta em Marituba. E o nosso empresário, o Weber do Muriguinho. O homem que manda e desmanda e Macapá já falou. Bota a pressão nesse bloco do alho que eu quero ver o bagulho doido assim, ó. E vai, vai, vai, de dedinho na pressão. Bota na pressão, bota, bota na pressão, vai. Pressão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, bora, bora, bora, vai, bora, bora, bora, vai, bora, bora, já! Oh! E olha o Dinho pressão botando a galera pra fazer caqueado no gingado. E a galera do camarote tá de só na manha. Bora, bora, vai! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Endoidou, explode! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Vai pro croco. Se liga, vai! Hoje vai rolar deitada. Foi muita carne que ele comeu com churrasco. Carne misturada com churrasco. É, John. Essa feijoada não fez bem pancadão, não. Tá dormindo em pé aqui, mano. Vambora, meu parceiro Bolacha, você também tá comigo. Olha, meu parceiro Adriano, Playboy também tá na área. Vai, vai, vai, vai. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Bate na palma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada, ó. Bate na palma da mão. Bate, bate, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Já, vocês! Só as que nunca traíram vão cantar, vai. Eu vou deixar você partir. Thiaguinho dos Garotos do Reli. Ele é sua esposa, obrigado Thiaguinho. Você, o garoto Bruno, o Dieguinho, tá todos os Garotos do Reli na área. O nosso amigo Manelzinho Rocha, um dos coordenadores do Bloco do Alho. Obrigado pela moral. E a gente vai dar uma reduzida aqui no nosso som, atendendo o pedido da galera aí, ó, da direção do Bloco do Alho. Luninha. E aí, meus primos? Vai! A referência já tá no ar. A referência já tá no ar. Já tá no ar. Já tá no ar. E aí, Rodolfo de Marituba? Com o gordinho. Pega, meu animal. O bagulho vai endoidar. O bagulho vai endoidar. O bagulho vai endoidar. O bagulho já endoidou! Endoida, endoida, endoida. Endoido, bagulho, endoida. Bora, mandinho, que o bagulho endoidou, endoidou, endoidou. E a galera vai dançando. Meu parceiro Diego do IVIP já falou. Bota pressão em Marituba, que é do setor. Não dá mais. quem sabe canta, vai! Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Pra quê? Pra te falar. Que bonito, hein? Agora vai. Vocês. Flexi! feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. Vem embora. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o gigante croco primeiro. Trai-me. Cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela. Vem com o gordo e o Dinho. É carnaval e a galera vai sair muito assim, ó. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar doidão. Joga a mão pra cima, só que vai sair doidão. E aí, que chambrido? Chegou a hora! Hoje eu vou pro rolê. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Na minha casa não. E o nosso parceiro Heraldo, o assessor do vereador Neneco de Marituba. Tá acompanhando meu parceiro Juninho, o John Arley, minha amiga Joyce. Todo meu bonde doideira aqui na minha ponta esquerda. Obrigado pela moral. Obrigado pela recepção, meu grande amigo John Arley. Pois saiba que você mora aqui no coração do Gordinho. E é sempre um prazer rever os amigos. O nosso amigo Rafa. Rafa louco? Ah, o Rafa do Croco. Tá aqui na direita. Bora, Rafa! Ele é croco também! Gordinho vai. O nosso amigo Matheus, o Spocabaldi já na área. Lá no croco, juntamente com nossa amiga Vanessa, aqui, ó. Tá criado, então toma. Do you wanna keep base? Toma. Do you wanna keep base? Toma. E o nosso amigo Bruno Bete Ficha. Toma. Ele é só a primeira dama. Fala, meu parceiro advogado Tapera. Segura aí, Tapera. O bonde das maravilhas, dança pra valer, cada um dessas... Bora botar pra aquecer esse camarote agora, já! Faz aquecimento. Só quem tá gostando joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquinho pro céu. Vai, maninho, vai. Bota na pressão, vai, já! Vai bebendo e vai fumando. E o meu parceiro Robert! E, a pressão vai e aí, Robert? Vai aumentando e a pressão. Os fugitivos já na área. Aumentando. E a galera vai dançando e a pressão vai aumentando. O gordinho tá tocando, a pressão tá aumentando, Tá aumentando. 1, 2, 3, dá-lhe, dá-lhe! O vereador Melo falou, é muita pressão em Marituba. E vai no caqueado, a galera vai dançando. Bora, Dinho, na pressão. Bora, Maninho, vai botando na pressão. E prepara tudo que terça-feira vai ser assim, ó. O bloco crocoloco no Palmeiraço. Então vai preparando suas emoções. E bota pra tremer, bota pra tremer. Boradinho vai botando pra fazer caqueado já. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga, puxa, vai. E aí, meu parceiro João Arley. Você, meu parceiro Bruninho. O Juninho também. Para Rodolfo de Marituba, você, meu monge doideira. E aí, Joyce? Segura o animal aí. É no passinho. Do passinho do clube. Foi bom te amar, não consigo esquecer o beijo seu. Estão cantando aí, né? Você me deixou de um jeito que não cantando bem alto já. Assim dói demais, dói demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me deixa assim. Vocês! Você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber, o amor que você dispensou, não deu valor, um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez, vai e desaparece, nunca mais quero te. Tente entender, dessa vez é pra valer. Fique com ele. Se ele te procurou, é porque não quer. Você é a primeira dama, Flavinha. Calma, você foi até. E o nosso amigo Rafael também ainda na área. Quando fui te beijar, beijei. Quando te abracei, amei. O animal. Naquela noite falamos estrelas. E aí? Prometi ligar. Ligou. E você me perguntou qual o tamanho. Joga a mão pra cima e faz o coração. Faz, faz. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão. Família Vigarista também! Onde você vai estar quando eu voltar? E doidando tudo aqui na frente, moleque! Pra cima, família Vigarista! Crocodilo! É bezerra. A pressão. Yes! Agora vocês, vai! Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. O nosso amigo Rafa Krogo, o Romarinho, você é o Denis curtindo o Crocodilo, obrigado, valeu! E a nossa equipe Happy Hour é aqui, ó! Só quem gosta de marcante vai cantar bem alto, eu quero ouvir já! E aí, Sassá? Um abraço pra você, meu brother! Dinho. Tenho uma história pra te revelar. Dinho. Segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste, não. Antes de te conhecer, eu já te amei. Antes de te amar, eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. No dia seguinte quis me aproximar. A menina dos meus olhos que eu me apaixonei. A menina que as flores. E o nosso amigo Pica já atribulado. Que era amada mesmo sem saber. E aí, Picadinho? Os empresários da Seara. Eles estão aqui, ó. Família Jaxi, presente com caixa forte no Grogo. E a diretoria Augusto Rodrigues.

Parado no bailão, oi no bailão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. Alô, Melri! E o nosso amigo Lourinho do Coqueiro, ele também já tá na área. Bora pra cima, pra cima, pra cima, vai virar, já. Bora, garoto Bruno. Segura! Desguiado, toque faz o caqueado. Quem gosta dessa é o Elvizinho, ó. Caqueado, toque faz o caqueado. O DJ é caqueado, o DJ é desguiado. Ele toque faz, faz. Essa música aqui é muito firme, ó. É da Hot Vibe. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou. Quem gosta dessa? Não, eu, meu parceiro Bruno Netfish, ó. E aí, Bruno? Ele é sua primeira dama aqui do lado direito, ó. Como é que é? Sofri, senti essa dor, mas não vou chorar. E aí, Kekê? Lutei por nós dois. É pagode. Você é meu. Você. Você é meu. Marcela, Ingrid, nunca mais a Luana, o Serginho, o Eldo, o Maicon Silva, o Matheus, o Lohan, a Paula, vai, a garota da Moca, tá na área. Bora pra cima, galera de Mosqueiro!